amo com muita paixão. Oh, lua, me traz a Luana, diz que eu a amo e é seu meu coração. Eu lembro dos seus abraços e dos seus olhos azuis quando a gente fazia amor, ai, com nossos corpos nus. Você me abraçava, mas você me beijava e apagava a luz. Estúdio Juna, em Salvador. Ô, lua, que traz a Luana, diz que eu amo com muita paixão. Ô, lua, que traz a Luana, diz que eu amo e é seu meu coração. Eu lembro dos seus abraços e dos meus olhos azuis quando a gente fazia amor, ai, com nossos corpos nus. Você me abraçava, mas você me beijava e apagava a luz. Mas apagava a luz. Mas apagava a luz. Apagava a luz. Obrigado, obrigado, obrigado. E o telefone para contato é 071-285-1623. Falar com minha grande empresária, Roseli.